fosse a bebida culpada de tudo, nos dando coragem pra fazer o amor. No ato insensato de quem nunca pensa nas consequências que virão depois. Você tão criança e eu muito jovem, nem perguntamos do nosso futuro. Apenas fizemos a nossa vontade, até esquecendo da realidade, em momentos do amor, em um quarto escuro. Não me pergunte do nosso amanhã, eu não sei responder. Porém não queria te fazer sofrer por coisas que não deviam acontecer. Quem é que controla a força de um abraço e a ânsia de um beijo? Eu te queria e você me pediu, e a gente explodiu no mesmo desejo. Amanhã eu não sei responder, porém não queria te fazer sofrer por coisas que não deviam acontecer. Quem é que controla a força de um abraço e a ânsia de um beijo? Eu te queria e você me pediu, e a gente explodiu no mesmo desejo.